Olá, aqui é Vinícius Serafim, este é o podcast Segurança Legal, episódio número 10, News Check. Nós vamos comentar três notícias hoje. A primeira delas trata a respeito do CineAve, o polêmico Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos. A segunda notícia que nós escolhemos é a respeito do TST e monitoramento de empregados, envolvendo uma situação em que uma empresa arrombou o armário de um dos seus empregados para acessar para ter acesso a um notebook. E a terceira notícia e última, que espero que tenhamos tempo de chegar até nela, é projeto de lei sobre abertura de registros digitais por herdeiros. Ou seja, você vinha a morrer, vinha a falecer, e a sua família teria o direito de acessar as suas contas online, ter acesso aos seus arquivos digitais. Então, esse é o episódio número 10 do podcast Segurança Legal, News Check. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Vamos começar então a nossa conversa com o Guilherme Goulart a respeito de direito da tecnologia e segurança da informação. Tudo bom, Guilherme? Tudo certo, Vinícius. Tudo certo. Só peguei um vírus aqui, não um vírus na minha máquina, mas um vírus biológico, o que torna a minha voz um pouquinho pior do que de costume, mas a gente já tá um tempo sem gravar, a gente não pode esperar um pouco mais, né? Então, temos que tocar a ficha. Guilherme, temos novidades aí com relação ao podcast? Sim, temos uma ótima novidade, com bastante satisfação que eu anuncio, que a gente anuncia, na verdade, sim, que a partir desse episódio do podcast Segurança Legal, o podcast passa a ser uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria, que é uma empresa da qual nós fazemos parte, e que atua na área de consultoria, nas áreas de segurança da informação, né, nas disciplinas, nas áreas de segurança da informação e do direito da tecnologia. Então, a partir desse momento, a Brown Pipe passa a participar também desse podcast, e vocês podem conhecer um pouco mais da empresa no site www.brownpipe.com.br. Lembrando que Brown Pipe, né, você escreve com BROWNPIPE. PIPE. Isso mesmo. Né, P de papa. Bom, outra coisa importante ressaltar, que nós, essa empresa é uma iniciativa minha e do Guilherme, né, e o podcast, ele nasceu, né, uma iniciativa anterior nossa, com o objetivo de comentar de forma independente e séria notícias e informações, tecnologias, nessas duas áreas nas quais nós somos estudiosos, né? Faz um bom tempo que a gente estuda isso. Sim. E continuamos estudando constantemente. Independente do fato da empresa, nossa empresa, né, ser hoje quem oferece, passa a oferecer o podcast, nós gostaríamos de frisar que, assim como a empresa, o podcast ele segue independente de produtos, de tecnologias, né? Ou seja, a gente comenta as nossas opiniões, a gente dá as nossas opiniões, né, baseadas nos nossos conhecimentos que são adquiridos através dos nossos estudos e tal, e sem nenhum tipo de viés, né, comercial, né, tanto de promoção quanto de, vamos dizer assim, crítica, né, gratuita a qualquer produto ou tecnologia que seja. Então, você, nosso ouvinte, né, pode continuar confiando naquilo que nós procuramos trazer, que é uma visão independente dessas duas áreas, né, sem ligação a nenhum tipo de produto. Sem dúvida. O podcast continua como sempre foi, né? Uma conversa descontraída, uma conversa sobre assuntos que às vezes até são meio pesados, assim. A gente tenta trazer de uma forma tranquila esses assuntos para que realmente as pessoas possam saber um pouco mais sobre a união entre essas duas disciplinas, né? Entre essas duas áreas. Perfeito. Então, findo essa parte de apresentação do nosso podcast número 10, né, que é um marco, né, o décimo podcast. Décimo, né? Décimo. Espero que daqui a um tempo a gente esteja comemorando aqui o centésimo podcast. Mas findo isso, nós temos um evento a divulgar, Guilherme. Sim. Nós estamos recebendo ainda bem, né? Estamos recebendo algumas mensagens com menções bastante positivas sobre o podcast, né? E uma dessas mensagens fez um pedido, e a gente atende com bastante satisfação, que é o pedido do Samuel Cerzosimo, do Twitter. Ele administra o Twitter Vias de Fato. E o Samuel pediu para que a gente fizesse uma divulgação do 6º Congresso de Direito da Informática e Telecomunicações, que está sendo organizado pelo Instituto dos Magistrados do Nordeste, também pelo IBDI, pelo CGI, né, e o próprio Instituto dos Magistrados do Nordeste. Esse evento ele vai ser realizado em Salvador, nos dias 22 a 24 de novembro. Alguns dos temas aqui, novas obrigações dos provedores, aspectos de lei sobre pornografia infantil, novos crimes informáticos, direitos autorais na internet, governança na internet, internet e poder, marco civil da internet, processo eletrônico, proteção de dados pessoais e segurança e riscos na internet. Nós Bastante temos interessante. aqui, é muito interessante, vão aqui mais ou menos uns 20 palestrantes de grande projeção nacional. Sobre o assunto, eu vou publicar, vamos publicar ali nas notas do podcast, o folder do congresso, vocês vão poder ver. Quem conhece da área sabe que todos os palestrantes aqui são pessoas altamente qualificadas, né, e temos certeza que, como sempre, esse evento vai ser um sucesso. Então, para quem tiver interesse, pode acessar ali as notas do podcast para ter maiores informações sobre o folder, sobre como se inscrever. Legal. Bom, havendo se outros ouvintes quiserem divulgar algum evento nesta área, basta nos informarem e a gente faz a divulgação de bom grado, né, Sem dúvida. no nosso podcast, Com né? muita felicidade e satisfação. É muito bom saber que as pessoas têm, cada vez mais a gente tem tido mais ouvintes, né? E ouvintes que são pessoas que se dedicam ao estudo dessas duas áreas aí, né, das quais a gente trata. Bom, iniciando com as nossas notícias, então, iniciando de fato o podcast, né? A primeira notícia está relacionada ao Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, o SINIAV, né? Sim. Qual é a notícia exatamente, Guilherme, que tu encontrou? A notícia, existem várias notícias sobre essa questão do CINEAV. Nós recolhemos uma que eu acho que sintetiza bem a nossa preocupação e a preocupação de muitas pessoas da área de TI, de segurança da informação e do direito. A notícia é: OAB ameaça ir à justiça contra a identificação eletrônica de carros. Ou seja, o CONTRAN, por meio aí de resoluções e portarias, a partir de 2013, de janeiro de 2013, teria o estabelecimento desse sistema de monitoramento de veículos. Tá. A OAB. Vamos só antes da gente entrar na polêmica desse assunto, né? Vamos deixar bem claro o que é o SINIAV, né? O Sim. CONTRAN, então, traz a resolução 212, né? Isso. Então, descreveu o que seria o SINIAV. Então, o SINIAV é uma, basicamente, né, para você ouvinte, ele é uma placa eletrônica, uma placa veicular eletrônica, né? Um chip, na verdade, que a gente chama de um chip de RFID, ou seja, um chip que pode ser lido, né, por um leitor à distância, né? Você não precisa encostar nenhum aparelho nem aparecido. Isso já é utilizado hoje, né, nos pedágios, como, por exemplo, aquele sistema Via Fácil que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, Sim. né? Tem um sistema nacional, agora que eu não lembro o nome nesse momento, em que você compra o dito aparelho, que na verdade é um chip RFID, você coloca esse chip no vidro do carro, e aí você pode passar, né, você passa direto pelo pedágio e tem um leitor lá no pedágio que lê esse chip e sabe que você passou por ali, o assinante número tal passou por ali. E aí depois o pedágio cobra, né, e te envia um boleto e Sim. tal, cobrando, né, o valor do pedágio no final do mês. Eu sei que Então. alguns shoppings também possuem essa mesma tecnologia, utilizam isso, né, para entrada de pagamento de estacionamento em shoppings. Esse chip RFID É algo que já existe há alguns bons anos, né? É. E é utilizado bastante em linhas de produção e tudo mais para acompanhar, né, deslocamento de cargas, de produtos, esse tipo de coisa, controle de estoque, né? E, inclusive, já houve bastante discussão no passado, e ainda hoje, ainda alguns ainda discutem, né? Volta e meia esse assunto acaba vindo à tona, com relação à privacidade, por exemplo, do consumidor. Sem que dúvida. Que a ideia é que cada produto, em cada loja que a gente vá, tem um RFID. Então, você poderia, por exemplo, comprar numa loja, põe tudo que você quer colocar dentro do carrinho, e você não precisa tirar as compras de dentro do carrinho para fazer a totalização das compras e fazer o pagamento. Você simplesmente passaria pelo carrinho, com o carrinho por um lugar que tem um leitor, né, que seria o caixa, né? Você passa com o carrinho por ali, e ele sabe tudo que você comprou, né, totaliza, te dá a somatória, não precisa nem tirar nada e paga. E aí, já nesse uso, já se tem uma discussão bastante grande com relação à privacidade. Sem dúvida. Porque esse RFID, qualquer um pode ler. Então, por exemplo, eu poderia na minha loja, eu tenho uma loja, por exemplo, no shopping, na saída do mercado, né? Eu poderia ter ali um leitor, alguns leitores de RFID, né? Pegando os hábitos de compra das pessoas que passam por ali, ou das pessoas que entram na minha loja. Claro. Né, se a pessoa entra com alguma coisa que ela comprou em algum lugar, ela entra e já sei que ela comprou... Tem uma loja de informática, né? Aí ela comprou um cartucho de tinta, comprou um pendrive, alguma coisa assim, numa outra loja. Né? Eu sei que ela comprou aquilo ali e eu posso, né, eu posso usar isso para tentar vender uma outra coisa relacionada para ela. Sim, sim. Então, algumas das preocupações também vão no sentido de que como... Com a diminuição do tamanho de etiquetas e com da própria tecnologia em si, cada vez as coisas vão ficando menores, né? Uhum. A possibilidade de deixar esses dispositivos implantados nos produtos e as pessoas acabem tendo seus hábitos de consumo divulgar. Por exemplo, a pessoa compra uma camisa, aquele RFID fica na camisa mesmo e aí a pessoa ou entra numa volta na loja e saberia que ela foi um cliente que retornou, que comprou aquela camisa ali. É um homem, mais ou menos de tal idade, ou já vincula aquela compra com um cadastro, enfim. O uso de RFID sempre causa uma discussão bastante interessante acerca do limite, da limitação do seu uso. Uhum. Né? E as violações não só da privacidade, como da intimidade, né? Claro. Que é um aspecto mais profundo da própria reserva do ser humano. E agora vamos ao Cineave, né? Qual é a grande ideia, né? E aqui eu não estou sendo irônico, tá? Eu estou sendo um pouquinho irônico, mas não muito. Qual é a grande ideia, né, do Contran, né, das pessoas que estão por trás dessa decisão? É de usar a RFID, colocar nos carros um chip desse. Né? E esse chip teria alguns dados básicos do carro, como, por exemplo, placa, modelo, esse tipo de coisa. Né? Exatamente. E nós teríamos leitores espalhados pelas cidades, nas estradas, eventualmente também. Né? E esses leitores, eles vão simplesmente lendo os dados de todo mundo que passa por ali. Tá? E entrega isso numa central. Né? Numa central de monitoramento. Tá? E a ideia é que se possa, por exemplo, identificar carros com multas atrasadas, carros sem o devido licenciamento, né? Carros, inclusive, pegando até algumas contravenções, como cruzar sinal vermelho, carro estacionado em local proibido, esse tipo de coisa. Sim. Né? Sim. Então, a ideia é localizar os carros também, ou seja, a polícia poder localizar onde está o carro, né, no momento que for necessário e tal. E aí... E uma outra questão, te interrompendo, a medida mais anunciada, né, pelos órgãos públicos responsáveis pela implementação desse programa é justamente o aumento da segurança, né? Via de regra, grandes violações de privacidade, sim, e de intimidade no decorrer da história... Carrega essa bandeira. Carregam essa bandeira da segurança. E eu nem vou fazer comparações com períodos negros da nossa história recente, em que medidas de identificação e medidas de verificação e de monitoramento foram utilizadas com fins altamente criminosos até. Uhum. Nem vou fazer essa referência, porque eu acredito que Evidentemente que não é o caso, nós não poderíamos fazer uma comparação dessa forma, claro, com problemas recentes, mas essa bandeira da segurança é muito utilizada, né? Não, em nome da segurança vamos violar direitos fundamentais, como o caso da privacidade e da intimidade. É, vejamos o que aconteceu com os Estados Unidos depois do 11 de setembro, né? Ah, sim. Né? Sim, e os próprios americanos, apesar de todo o... De toda a comoção causada pelo 11 de setembro e tal, eles não estão aceitando passivamente várias coisas que vêm sendo feitas. Né? É. Em termos da segurança. Da segurança nacional e tal, em nome, né? Tipo, sacrifício da privacidade das pessoas em nome de uma segurança nacional. Né? Sim. Então, essa questão, né? E eles têm um fato concreto, ou seja, é um país que é alvo de atos terroristas e outras coisas mais, né? Que não é o nosso caso, felizmente, né? Sim. Mas sob essa bandeira tentam levantar novos sistemas, mecanismos que ameaçam a privacidade das pessoas. E quero deixar claro para o nosso ouvinte que a gente vai discutir agora nosso aspecto, nosso viés agora nessa questão notícia do Cineave, está mais relacionado às questões de privacidade mesmo do que pontualmente técnicas, né? Sim. Isso a gente pretende discutir num futuro podcast depois de nós termos a chance, se tivermos, né, de darmos uma estudada no protocolo a ser utilizado de comunicação, né, a ser utilizado no Cineave. Porque qual é o detalhe aqui, e aí depois a gente entra diretamente só na questão de privacidade, tá, Guilherme? Sim. Qual é o detalhe? Esses RFIDs, o que se usa, né, o comum, vamos dizer assim, que a gente usa para produtos e coisas assim, ele não tem qualquer tipo de proteção. Então, qualquer um com leitor de RFID pode ler os dados desse RFID. Então, por isso que poderia o Vinícius, que nem o Guilherme comentou, o Vinícius comprar uma camiseta numa loja e passo a usar essa camiseta, entro numa outra loja e essa outra loja consegue ler o RFID daquela camiseta e identificar que tipo de produto é aquele, né? Qual é o fabricante, coisa do gênero. Então sabe mais ou menos, o Vinícius gastou mais ou menos tanto nessa camisa. Né? Sim. Então já avalia poder aquisitivo, preferências, não sei o que, né? esse tipo de coisa. E começa a traçar um perfil meu mesmo sem eu estar ciente disso ou mesmo ter autorizado isso. Claro. Então, esse é o problema do RFID normal. No caso do RFID dos carros, né, se fosse utilizado o mesmo RFID, nós teríamos de cara um gravíssimo problema. Porque qualquer um poderia montar um leitor de RFID, né, onde bem entendesse, e sair lendo, né, quais são os carros que estão passando por ali, por exemplo. Né. E tem também uma diferença principal entre aqueles exemplos que nós colocamos no início, né, de cartões para passagem de pedágios e shoppings, né? Uhum. Há uma diferença principal aí, que é naquele tipo de RFID, a pessoa escolhe livremente se ela vai querer utilizar ou não. Ou não, exatamente. E no Cineave... É obrigatório, né? Ele não apenas é obrigatório, como a pessoa que não estiver utilizando, ela vai ser multada. É. E esse ponto é bem importante. E aí... No que diz respeito a esse aspecto de segurança, de acesso ao RFID, tá? É justamente aí que a gente tem pouca informação. Tá? Nós temos duas coisas interessantes, né, Guilherme? Duas informações interessantes. A primeira é que na própria resolução do CONTRAN, né, no item 5.3, no item 5.3... Né, resolução 212, né? Basta procurar também no Google, CONTRAN, resolução 1512, vocês vão encontrar, né, no anexo 5, Guilherme. No anexo... Não, é a resolução 212, uhum, CONTRAN, no item 5.3 apenas. Item 5.3 apenas, tá? Tá, tu pode ler para mim que eu acabei fechando ele aqui sem querer. O item 5 é: o Cineave terá as seguintes características gerais. Item 5.3. O protocolo utilizado para comunicação entre as placas eletrônicas e as antenas deve ser aberto e de domínio público, a fim de atender ao disposto no artigo 6º dessa resolução e garantir a interoperabilidade do sistema em todo o território nacional. Certo. Isso, independente agora da questão de privacidade, que nós vamos discutir em seguida, isso é um ponto positivo, né, nessa resolução, e deveria valer o mesmo. Nem vamos entrar em questão de urna eletrônica, porque o software é aberto, mas não é, né, não é livre para verificação. Né. Existe uma série de restrições para te conseguir chegar perto do código da urna digital, da urna eletrônica. É. E quando alguém chega, né, eventualmente ainda é difícil até de revelar um problema como aconteceu há pouco tempo atrás. Sim. Mas não, nem vamos entrar nesse aspecto. Mas muito interessante isso de ser desse protocolo de comunicação entre a antena e o RFID, ele ser aberto de domínio público. Por quê? Porque permite que várias pessoas, né, principalmente no meio acadêmico, né, possam estudar o protocolo e eventualmente encontrar alguma vulnerabilidade ou o contrário, né? Sim. Demonstrar que o protocolo de fato é seguro, não está sujeito a nenhum tipo de vulnerabilidade. Claro. Isso é muito interessante. Porém, nós temos um pronunciamento do Ministério das Cidades, né? Isso. Que isso. Falam o quê? Nessa mesma notícia, né, o Ministério das Cidades fala o seguinte, que por meio da sua assessoria de imprensa, que o protocolo de comunicação adotado é padrão, sigiloso e seguro e de propriedade da União. As informações serão fornecidas às entidades licenciadas somente mediante a assinatura de termo de confidencialidade. Que já está disponível já no está Binatran, disponível. Um termo de confidencialidade. Podemos colocar, né? Vamos botar link lá. Um termo de 10 anos, né? Confidencialidade por 10 anos. É, com uma pena ali para, no caso de quebra, confidencialidade absurda, que a gente pode comentar depois na sequência. Né? Mas vocês percebam que a gente tem uma coisa na resolução e outra coisa tem sido dita. Né? Se é padrão, né? se é padronizado, eles podem estar querendo dizer que é padronizado para a solução. Né? Ou seja, não que estão pegando um protocolo padrão que já existe no mercado, ou que a gente já definiu um padrão, né? E está empregando isso. Ele, na verdade, é um padrão definido, né, pelo Contran, Natran, né, e pelo esse pronunciamento, ele é sigiloso. Né. Aí a gente tem que ver o que vai valer, né, o que vai de fato acontecer. Eu acredito que a manifestação do Ministério das Cidades não esteja se referindo ao protocolo em si. Uhum. Eu acredito que ele esteja se referindo ao item 4.2 da resolução, que diz o seguinte: segurança dos dados entre a placa eletrônica e a antena leitora. Devem ser utilizadas chaves criptográficas para a autenticação da comunicação entre as placas eletrônicas e as antenas leitoras ou outro meio que garanta a segurança necessária desses dados. Ou seja, das chaves em si, não seria do protocolo. Eu acredito que sim. Eu acredito que ele falou em protocolo, mas ele não quis falar que se tratava do protocolo em si. É, vamos esperar para ver. Até eu não fui atrás ainda da definição do protocolo, se já existe, se está publicado em algum lugar, né? Até se algum ouvinte souber, né, já tiver essa informação, tem a gentileza de nos passar, que a gente já tem como correr e dar uma estudada no protocolo em si para ver como é que estão as coisas definidas ali, né? Bom, mas fica para o futuro essa verificação mais técnica. Né? Vamos à questão da privacidade mesmo, né, Guilherme? Envolvendo o CINEAV. Esse, na verdade, ao meu ver, é o grande problema, né? O Estado, com a bandeira de aumento e de aumentar a segurança do cidadão e da questão de poder identificar carros que forem roubados e coisas do gênero, implementar medidas muito invasivas de monitoramento do próprio cidadão, né? Então, é bom que se diga que a privacidade, a intimidade, ela não precisa de justificativa. O cidadão não precisa justificar o porquê que ele quer ter a privacidade e que ele não quer que o carro dele seja monitorado. O cidadão tem a privacidade e acabou. E o direito da privacidade e de intimidade, ele pode e deve ser imposto, inclusive, ao próprio Estado. Não são apenas as organizações privadas ou a empresa que monitora o empregado, que teria que respeitar a privacidade das pessoas. Não, o Estado, e principalmente o Estado, precisa respeitar a privacidade das pessoas, né? Um outro ponto aqui que joga e cai por terra toda a questão da segurança de carros roubados e coisas do gênero é que se trata de uma etiqueta colocada, uma etiqueta colada no próprio para-brisa do carro. De forma que se um ladrão rouba um carro, né, a primeira coisa que ele pode fazer é arrancar aquela etiqueta e jogar fora. Certamente o ladrão não vai ficar preocupado com a multa que eventualmente pode tomar por não estar transitando com a etiqueta em si, né? Então já cai por terra essa questão. Um outro ponto também que deve ser mencionado é qual é o preço que as pessoas vão pagar por esse aumento de monitoramento, né? Será que vale a pena abrir mão da privacidade de todas as pessoas que têm carro com um fim de aumento de segurança? Eu acredito que não. E além do mais, né, o que é também um outro problema que merece menção é a desnecessidade, até onde nós sabemos, e a imprensa e os estudiosos da área estão referindo isso, a desnecessidade de um mandado para que o Estado tenha acesso a esses dados. E isso é muito perigoso também. Né? A gente não vai ter um problema semelhante que a gente tem com consultas integradas? Eu acredito que sim. A gente até que fez um podcast sobre isso, só para quem não ouviu o podcast e não sabe o que é o Consultas Integradas. É um sistema aqui no Rio Grande do Sul que mantém informações sobre todas as pessoas, inclusive com fotos, que é vinculado ao Instituto de Identificação, e entre outras informações ele pode trazer informações de pessoas presas, endereço das pessoas, quem é filho ou quem é filiação, né? Inclusive o nosso assunto, nosso primeiro podcast número 1. Primeiro podcast que nós gravamos. Quem não conhece pode escutar bem, que a gente trata com todos os detalhes a problemática, né? E aqui no Rio Grande do Sul, houve uma série de situações em que aconteceu o acesso indevido, né? Algumas pessoas, inclusive, repassaram as suas credenciais do Consultas Integradas para outras pessoas, e aí, inclusive, alguns criminosos tiveram acesso a Consultas Integradas e utilizaram para ameaçar algumas pessoas. Uhum. Agora, vocês imaginem isso, esse contexto de descontrole de um Consultas Integradas, e um sistema desses contendo a localização de todos os carros, né? Então a pessoa clica no cidadão e clica, já sabe se ele tem carro ou não e sabe onde o carro dele está. Então é uma violação, ao meu ver, e eu acredito que a OAB, se isso realmente for entrar em circulação da maneira como está, a OAB certamente vai à justiça e acredito que vai ganhar, inclusive, né? Um outro ponto que eu queria destacar é a posição de alguns estudiosos sobre o assunto. Nessa notícia, há um professor da Universidade de Pernambuco, o professor Marcelo Labanca, de Direito Constitucional. É claro que eu não conheço o professor e evidentemente, respeito a opinião dele nesse sentido, mas discordo veementemente, com todo respeito, inclusive. O que ele diz? Ele diz que a medida não viola o direito de privacidade do cidadão. Isso ocorreria se os chips fossem implantados nas pessoas. Se o carro A ou B está em um local, isso não significa que a pessoa X ou Y esteja lá também. Ora, aí é um pouco de né, achar que não seja possível fazer essa relação, nessa correlação. Essa relação, na verdade, sim, se claro, pode. Se sabe que a pessoa trabalha em determinado lugar e que o carro saiu da casa dessa pessoa e foi até o trabalho e ficou por 8 horas lá, nós sabemos que a pessoa esteve no trabalho. E mesmo assim, carros particulares têm, quando muito, 3 condutores. A maioria, quando a gente vê o trânsito, a maioria é uma pessoa só andando de carro, né? E via de regra. Não, três pessoas, o que eu digo, 3 condutores é tipo é a mulher, o marido, um filho, eventualmente e tal. Né? Isso quando cada um, principalmente numa cidade, em cidades maiores, como Porto Alegre, São Paulo. São Paulo ainda mais ainda, que o pessoal tem 2 carros para fugir da rotatividade, do esquema de rotatividade, né, das placas. Mas, mesmo assim, dá tranquilamente, para a partir desse sistema, começar a traçar, né, o comportamento das pessoas ou localizar pessoas mesmo. Sim. Isso aí não, O Google faz isso naquele. Como é o nome do. O Latitude? Sistema? Latitude faz isso, né? Ele infere, sem que tu diga onde tu trabalha e onde tu mora. Onde depois, tu trabalha, onde tu mora, depois de um tempo, né? É, depois de um tempo ele começa a dizer, ó, tu passa tanto tempo no trabalho, tanto tempo no trânsito e tanto tempo em casa. Provavelmente ele tem ali um algoritmo, provavelmente não. Não, ele tem um algoritmo. Tem um algoritmo, né? Que imagina, ó, se a pessoa passa a madrugada num determinado local, ou ela trabalha de madrugada. Ou ela está dormindo, né? Uhum. É, meu caso, e no teu caso também, a gente já falou sobre isso, ele acertava bem direitinho, sabia onde a pessoa morava, sabia onde a pessoa trabalhava, né? É possível, sim, fazer essa inferência. Imagina um cidadão comum que sai de casa, leva o filho no colégio, leva a mulher no trabalho e vai para o trabalho dele. Sai do trabalho... O senhor está sendo machista, pode ser a mulher deixa o marido no trabalho. Exatamente. Não, no meu caso, em algumas situações, a minha mulher faz isso comigo. É verdade. Mas, enfim, é possível traçar um perfil, é possível saber como essas coisas acontecem. Então, esse professor, ele diz ainda, os veículos devem ser monitorados, pois não há privacidade para o cidadão usar o carro como queira. Eu discordo, eu acho que sim, há privacidade para o cidadão usar o carro como queira. Não quer dizer que o Estado não possa controlar o trânsito e multar as pessoas quando elas estiverem erradas. Mas sim, o cidadão pode usar o seu carro como ele entender e não precisa nem de justificativa. É um direito fundamental da privacidade, né, da intimidade e da própria liberdade de uso dos seus próprios bens. Né? É, o que a gente está vendo, tá vendo acontecer aí é a implantação num Big Brother aí, no que se refere também institucionalizado e a nível nacional, né? Porque esse sistema nacional não é para um estado coisa parecida, né? Para onde a gente andar, a gente vai estar sendo identificado, vão saber onde que eu tô, que viagens que eu tô fazendo, para onde que eu tô indo. Sem necessidade de mandado. Sem necessidade de mandado. E aí a gente cai no mesmo problema. A gente cai no mesmo problema do consultas integradas, né? Daqui a pouco isso vai estar ligado lá no sistema de consultas integradas, de novo, assunto do nosso podcast número 1. Daqui a pouco a pessoa levanta, né, procura lá a ficha do Vinícius. E pode, inclusive, no momento, saber onde é que ele anda. É, naquele momento. Naquele momento, ou o último momento em que o carro dele foi visto. Onde é que foi? Foi em tal lugar. Claro, mais não se, hein, não se tira, não se discute a questão de é interessante para um caso de sequestro, para um caso de roubo? Claro que é. Né? É óbvio que é. Agora, vale a pena a gente pagar esse preço? Né? Exatamente. Que é a nossa privacidade para ter esse benefício? Será que, não, que a gente não vai estar sujeito a mau uso? Evidente. Né? Que nem acontece historicamente com inúmeras outras situações, como quebra de sigilo bancário, né? Que derrubou um ministro há um tempo atrás. Vazamento de dados da Receita. Vazamento de dados da Receita, CD sendo vendido na 25 lá em São Paulo com dados do de Detran e tudo mais, né? Será que isso não vai ser mais um desses sistemas que vai ter gente fazendo mau uso de forma descontrolada? Imagina o seguinte, sob a bandeira da segurança, o Estado poderia propor o seguinte, não, vamos colocar aquelas etiquetas e aquelas medidas que se colocam em presos, né? Aquelas, como é o nome? Ah, as pulseiras? Pulseiras de monitoramento que são colocadas em presos. Uhum. Então, o Estado, para querer evitar que as pessoas sejam sequestradas, né? Então, vamos monitorar todo mundo. Poderia propor isso. Né? Poderia encher as ruas de tanques, poderia impedir as pessoas que saíssem à noite. Sim, são todas essas são violações da liberdade. Vai com calma, não exagera tanto. Mas eu, não, eu o que pode acontecer, que o que pode acontecer no futuro, né, é alguém propor ter a grande ideia, porque a gente não põe um RFID na carteira de identidade da pessoa. Yeah. A carteira de identidade, que é um cartão e tal, põe um RFID ali e pronto, aí tu sabe onde a pessoa tá, entrou numa loja, tu sabe quem é, entrou num banco, tu sabe quem é. É, tu não pode entrar num banco sem ter o RFID. Daqui a pouco vai ter gente propondo esse tipo de coisa. E aí é o absurdo dos absurdos, né? Que daí tu é pior ainda, né? Essa questão do carro já é ruim em termos de privacidade. Imagina tu identificar pessoa por pessoa, saber o tempo inteiro onde é que ela tá. Eu concordo com a OAB, eu acredito que trata-se de uma proposta absolutamente inconstitucional. Eu acredito que seja uma violação dos direitos mais básicos dos cidadãos, e que não deve ser realizado. O Estado sim tem um limite, né? A privacidade não necessita de justificativa, né? Não, aquele argumento que se coloca: quem não tem nada a esconder não precisa se preocupar. Não é assim, né? O tratamento da privacidade não é realizado dessa maneira. Só que a gente tem um detalhe, né, Guilherme, que é uma questão cultural nossa, e eu não estou dizendo que isso é ruim ou bom, né? Não está fazendo juízo de valor. Não, é uma questão cultural do brasileiro, essa questão da exposição, né? A gente não tem muito essa cultura da privacidade. Basta ver que em redes sociais e tal, os brasileiros são sempre os primeiros, né? Isso já é uma coisa, é um fenômeno já comentado por diversos estudiosos e tal, essa questão dessa exposição excessiva que a gente tem. Sim. E nós temos essa cultura. Então, eu conversei com outros, com alguns professores a esse respeito, né, dessa notícia do Sinave, desse projeto Sinave, e realmente o que o pessoal comentava, gente da nossa área, tá, da área de TI, uhum. Não necessariamente não são da área de segurança, mas na área de TI, o pessoal comentando: ah, pra mim tudo bem, eu não tenho nada para esconder mesmo, se quiserem saber onde eu tô, que saibam. Não faz nem imagina, nenhuma. Né? Nem então, imagina os efeitos negativos disso. Então as pessoas, em geral, né, não se preocupam com isso aqui. Nos Estados Unidos, se alguém levantar a mão para dar essa ideia, acho que corta a mão fora. Porque lá eles têm muito essa questão da privacidade, né, dos direitos individuais, tá, não sei o quê. São sistemas diferentes, tal, embora eles tenham a questão de pós 11 de setembro, existam sim violações tremendas dos direitos básicos, mas mesmo assim eu acredito que uma situação dessas não se sustentaria. Não. Eu desconheço, né, e o próprio Túlio Viana, que é um dos artigos que eu li a respeito aqui, a crítica dele sobre isso, que é um professor que fala inclusive sobre direito da crimes eletrônicos, e também ele tem um livro especificamente sobre a questão de monitoramento do Estado em relação às pessoas, que é o Transparência Pública e Opacidade Privada. Como é que é? Transparência Pública aí? Opacidade Privada. Opacidade Privada, né? Cortou um pouquinho o falante. Foi a tese de doutorado dele. Uhum. E ele critica duramente e afirma, inclusive, que não há paralelo, não há uma situação dessas em nenhum outro país do mundo. Eu desconheço também, mas não acredito que exista. Então, o Brasil seria pioneiro numa ampla e restrita violação da privacidade. E outra, né, isso feito por lei, feito por portarias, né, e por outros dispositivos legais que não teriam o condão e o poder de regular assunto tão, tão sério. Né? Isso deveria ser uma lei, não uma mera portaria, uma resolução. E tem um detalhe, né, remetendo às questões técnicas, né, não existe... A gente sabe muito bem, para quem é da área de segurança, não existe sistema seguro. Né? Não tem, quando a gente diz, até uma coisa interessante, o autor, professor e autor Charles Pfleger, ele comenta no livro dele, Security and Computing, na quarta edição, ele comenta uma coisa bem interessante, que segurança nos traz um sentido, uma dicotomia, né? Sim. Que, ou quando a gente diz que uma coisa é segura, ela é segura. Né? Ela é a prova de invasão, ela não tem falhas e nem vai ter no futuro. Ela é segura. Né? Ou ela não é segura. Né? Ele diz que o conceito mais adequado seria a gente falar em confiança. E confiança é algo que existe em graus. Né? Tu confia mais ou menos em uma pessoa, por exemplo. Né? Eu confio em ti para determinado tipo de informação e confio numa outra pessoa o minimamente suficiente para pedir as horas a ela. Né? Então eu tenho graus de confiança. Tá? Eu confio mais num determinado sistema do que num outro sistema. E confiança é algo que tu ganha, né, pela experiência, pelo uso, né, pelo tempo, né? Sim. Que tu tem contato com aquela pessoa ou com aquela tecnologia. Né? E, então tu não tem tu dizer que uma coisa é segura. É, tu tá pressupondo que, bom, ela é segura, ela não pode ser invadida, não tem como alguém violar os controles de acesso e tudo mais dessa tecnologia ou desse protocolo. Então, a gente tem que falar em termos de confiança. E essa questão desse protocolo, né, E não só o protocolo, o pessoal fala ali na resolução do CONTRAN o que é de domínio público e tudo mais, é o protocolo entre a antena e o chip. Sim. Né? Se, vamos ver se isso de fato é domínio público, aí vai ser aberto, ser verdadeiro. Né? E se o que eles vão implementar lá é o que vai ser publicado. Né? O que eles publicaram é o que vai ser implementado. E agora tem o resto, né? E da antena para o resto do sistema. Provavelmente vai ser uma comunicação sem fio também. Né? Vai ser uma comunicação wireless. Então, como é que vai se dar isso? E a resolução ainda... Só concluindo essa questão da confiança, ninguém vai poder dizer que o sistema é 100% seguro. É, vão ter que dizer, olha, o sistema é confiável, no sentido de que ele impõe as restrições que foram dadas como política, né, de acesso a esses recursos. Só que uma violação da segurança desse sistema, uma brecha que seja encontrada, ela pode ser explorada silenciosamente, digamos assim, alguém que descobre a brecha, né, sim, e aí começa a produzir equipamentozinhos e coisas do gênero que usam essa brecha no sistema, e até ser descoberto pode levar um tempo, né? E havendo uma brecha, né, sendo ela explorada silenciosamente ou sendo divulgada abertamente, né, qual seria o prejuízo causado? Sem dúvida. Qual a amplitude dos danos causados àqueles que estão sendo monitorados? Sem dúvida, né? Essa é uma relação que se faz quando trata de recolhimento e tratamento de dados pessoais. É uma relação muito importante. O que acontece se esses dados vazarem? Vale a pena suportar o vazamento, ou ainda o vazamento não seria muito pior do que a própria vantagem do uso normal do sistema? E eu acredito que sim. Eu acredito que uma situação de vazamento seria tão absolutamente terrível que ela não justificaria a vantagem do monitoramento. Até porque a gente sabe que o Estado tem uma série de outros problemas, principalmente no que diz respeito à segurança, e que essa forma de resolver os problemas de segurança não resolveria, na verdade. Né? Por exemplo, o Estado tem uma falta de agentes, de policiais, né? Será que tem policiais para ficar monitorando? Talvez não. A gente sabe que muitos dos crimes não são resolvidos. Mas que um outro argumento que eu poderia te dar, né? É dizer o seguinte, bom, justamente por isso eu precisaria de monitoramento. Eu preciso menos policiais para monitorar. Talvez não. Começa a discutir, né? É uma discussão, é algo que pode ser trazido à tona. E acho que o que me preocupa mais é a pouca discussão que tem sentido a esse respeito. Sem dúvida. Tanto que quando tu levanta esse assunto dentro do meio acadêmico, né? As pessoas não têm maior interesse por isso. Tá, tudo bem, é uma coisa assim que tá acontecendo, isso não tem nada a ver comigo. Quando, na verdade, é algo que devia estar sendo, né, foco de grandes discussões. Claro. Assim como é a urna foi e é a urna eletrônica e seus softwares e tudo mais, né? É um sistema que, vão dizer assim, eu acho que em termos de perigo pro cidadão, né, da sua privacidade, minha privacidade, é tão ruim quanto ou pior do que uma eventual falha na urna eletrônica que permita que alguém verifique os votos, quem votou em quem. É verdade. É tão ruim ou pior que... Acaba se criando, e esse eu acho que é a riqueza da interação entre o direito e a segurança da informação nos permitem, né? A gente consegue. Geralmente, quem lida com direito e segurança da informação fala sobre crimes eletrônicos e monitoramento de empregados. E acabou. Né? Uhum. Quando essa relação entre o direito da segurança da informação permite, inclusive, estudar a questão da privacidade, mas permite, inclusive, verificar a confidencialidade de dados das pessoas face do próprio Estado em si. Né? Não deixa de ser um dos aspectos de uma segurança da informação pública, digamos assim, ou os limites da atuação do Estado no acesso, né, da segurança. Uhum. Bom, Guilherme, vamos voltar à questão do CineAve no futuro podcast, né? Sim. Aí eu prometo nesse futuro podcast, não sei se vai ser o próximo ainda ou o seguinte, trazer questões mais técnicas, né, também, para o nosso ouvinte que tem mais esse viés técnico da segurança da informação, né? E vamos para a próxima notícia? Sim, vamos lá. Então tá, a próxima notícia é a respeito do TST e monitoramento de empregados. Qual é a manchete da notícia? Qual é o headline? A manchete é, o headline é, multa a empresa que fiscalizou o e-mail corporativo de empregado. É, eu vi muitas pessoas falando sobre essa notícia aqui com uma certa desconhecimento da própria ação. Né? Uhum. Eu tenho a decisão aqui, a gente pode publicar, uma decisão que tem 56 páginas. Uau! Né? Do TST, que fala sobre uma série de questões trabalhistas, mas uma das questões é o próprio dano moral. É importante que se diga que o TST, já há muitos anos, já de uma decisão, um leading case sobre o assunto, já decidiu que sim, há a possibilidade de monitoramento dos e-mails do empregado no ambiente de trabalho, sob certas condições, desde que o empregado seja comunicado e que sejam utilizados meios moderados, o mais impessoais possíveis, né? Tudo isso evidentemente limitado pela privacidade e pela intimidade, ou seja, não há um direito absoluto. Certo. Eu e uma série de outros doutrinadores já entendem e enxergam a situação dessa forma. Porém, essa notícia, né, colocou que houve uma mudança na jurisprudência do TST sobre monitoramento eletrônico. É, o que aconteceu, na verdade, foi que o empregado, em linhas gerais, né, o empregador, arrombou um armário do empregado dentro da empresa, né, ou seja, era um armário de uso pessoal, né, onde tinha um computador lá dentro. Então ele arrombou o armário, pegou o computador e acessou os dados que tinham dentro desse computador. Uhum. Então, me parece que nessa situação o que pesou mais foi o arrombamento do que o próprio monitoramento. Então, não acredito que tenha havido alguma mudança, né? A decisão fala que agora o direito do empregador de monitorar o empregado não é um direito absoluto. E nunca é limitado foi, né? Pela privacidade. Nunca foi. Nunca foi. Inclusive, nas primeiras... Qualquer aluno de primeiro ano, do primeiro período de direito, sabe que não existe direito absoluto. Né? Inclusive, o exercício de um direito de forma abusiva constitui um ato ilícito até. Então, nunca foi um direito absoluto. Sempre o empregador teve, e sempre o empregador foi limitado pela privacidade. O que ocorre é que ele vai precisar comunicar, e o que essa jurisprudência destaca é que as políticas internas da empresa devem deixar muito claro que os recursos informáticos não devem ser usados para fins pessoais. Essa é uma outra discussão, na verdade, a doutrina já entendia que era dessa forma, que as políticas deveriam ser... Isso é muito antigo, né? Isso aí, eu não sou da área do... Eu não sou formado em direito, não é a minha área de atuação, mas isso aí já há muitos anos, nos meus clientes as e tal, próprias... a gente sabia disso... Isso já era muito claro em termos de monitoramento na empresa, isso já estava muito claro, não é nenhuma novidade. Para mim sempre foi, inclusive. A gente já orientou diversos clientes nesse sentido, sabe? Sobre essa questão de haver um direito absoluto, eu nunca entendi dessa forma e nunca vi alguém que tivesse manifestado essa questão. Claro que algumas empresas abusam, algumas empresas vão muito além. E tem todos aqueles casos de internamente publicar relatórios de uso de internet, expondo, né, o funcionário em algumas situações dessa natureza, que a gente mesmo já verificou. Uhum. Né? Mas via de regra, e na minha modesta opinião, eu não acredito que tenha havido uma mudança na jurisprudência do TST. Houve uma reafirmação. Né? E o caso, inclusive, tratou de arrombamento de armários. Né? Então, isso deve ser levado em consideração na pessoa que lê a decisão. Se tiver tempo e tiver paciência, pode ler a decisão, vai ver exatamente. Né? Fica reforçada a questão das políticas, fica reforçada a questão do impedimento de uso para fins pessoais. Porém, né, e aí é um contraponto que eu faço, uma tese diferente, né, que alguns sustentam, é que mesmo... Se a política diga que o uso pessoal não pode ser realizado, mas de forma tácita o empregador permite que todos façam uso dos recursos para fins pessoais, né? Mesmo que a política diga o contrário, mas se ele permite na realidade, isso também deve ser ponderado, deve ser verificado. Né? Se ele se comporta de uma maneira diferente e permite que todos usem para fins pessoais, né? Será que não há uma aceitação tácita desse uso? Então, esse é o ponto que eu entendo principal, né, de toda essa questão Né? E eu acredito que sim, que pesou, acabou pesando muito mais a própria questão do arrombamento. Não acredito, não acredito que tenha havido uma mudança na jurisprudência, não. Acredito que essa questão, na verdade, que muitos juristas e muitos jornalistas fazem de ler algumas notícias e já começar a se manifestar, o que eu chamo de um jornalismo jurídico, que muitas vezes não se aprofunda muito nas questões, né? Muitas vezes as pessoas falam sem ler as decisões em si. Uhum. Isso é muito perigoso, né? É uma questão técnica, muitas vezes. Então, encerraria com essa ressalva, né? As pessoas têm que ter bastante cuidado ao se referir sobre jurisprudência sem ler. É. E aí, fica meu alerta aí para quem é responsável pela TI em alguma empresa, né? Para quem é responsável pela TI, que não, você não pode monitorar que você bem entender. Isso já há muitos anos já é entendido assim. E muitíssimo cuidado em instituições públicas. Também. Porque isso aí, a gente até pode discutir isso aí num próximo podcast, essa questão desse monitoramento em instituições públicas e tal. E tem um monte de gente cometendo crime, gente. Cometendo crime dentro de instituições públicas ao fazer monitoramento por desconhecer a legislação. Sim. Né, por entender que não existe ainda crimes relacionados a esse tipo de coisa. E existe. Então, muito cuidado quem é responsável, quem é prestador de serviço, consultor, etc., para instituições públicas, tem que haver um cuidado bastante grande do que diz respeito ao monitoramento. Né? Autorizações hierárquicas. É bem complicado. Mas isso aí para um próximo podcast. Nossa última notícia, nos nossos últimos 10 minutos, a respeito do projeto de lei sobre abertura de contas e arquivos digitais para herdeiros. Esse é um projeto de lei 4099 de 2012, do deputado Jorginho Melo. Eu até não vou saber referir qual é o estado dele, qual é o partido, né? Porque no projeto não há essa... Mas o que o projeto diz? Qual é o fundamento do projeto? Ele refere que muitos tribunais têm recebido ações de famílias de pessoas falecidas que desejam ter acesso aos arquivos e às contas de pessoas mortas, né? E que algumas decisões têm sido muito díspares, nas palavras dele, né? Uhum. Gerando tratamento diferenciado, né? Eu até enviei um e-mail para ele há pouco tempo, é verdade, solicitando uma informação de quais são essas decisões, porque realmente eu desconheço decisões nesse sentido, assim. É verdade que direito sucessório e direito de família não é a área que eu relaciono e que eu estudo mais, mas eu sou bem antenado, assim, até desconheço. Inclusive, numa das instituições que eu dou aula, uma pessoa vem me procurar para fazer um trabalho sobre a tal da sucessão digital, né? Uhum. E eu até referi, não se trata de sucessão digital, se trata de sucessão de bens digitais. Né? Porque a sucessão que ocorre normalmente, né? Então, esse projeto de lei diz o seguinte: adicionaria lá o artigo 1788 do Código Civil o seguinte parágrafo único. Serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de contas ou arquivos digitais de titularidade do autor da herança. Ou seja, a família e os herdeiros, melhor dizendo, poderiam ter acesso a todas as contas e arquivos digitais da pessoa falecida, né? Uhum. E aí abriria uma discussão bastante interessante, assim, sobre a possibilidade, né, de abrir todas as contas, né? Teria um problema de organização disso, provavelmente um juiz teria que sim emitir ordens judiciais para todas essas pessoas, né, para todos os mantenedores desses serviços, né? Mas talvez, né, a gente poderia defender que as pessoas podem sim optar pela não abertura das suas contas, né? Porque muitas vezes essas contas e esses arquivos possuem questões altamente confidenciais e até íntimas, né? Sim. E aí poderia nascer nas pessoas uma preocupação até de constituir aí manifestações públicas ou em testamentos, afirmando que elas não querem que os seus arquivos sejam abertos. Sejam, né, abertos. E até essa questão envolve, inclusive, motivado principalmente pela questão de perfis na internet. Sim. Né? Facebook, sim. O quase finado Orkut. E-mail também, e-mail, né? E-mail, Twitter, mais essas contas online, né? É. Acho que, Claro. mas isso tem gerado essa ideia. Porque, claro, as pessoas entram nas redes sociais e que as pessoas eventualmente vêm a falecer, né? Claro. Daí fica lá o perfil da pessoa, na né? rede social e tal. Ativo, né? É ativo. Claro que o juiz né? e as partes nessa situação, porque às vezes manter uma rede social com uma pessoa que já morreu pode até causar um certo constrangimento moral para as pessoas, né? Aquilo Pode. fica mantido aí, então as pessoas poderiam, eu nunca vi um caso dessa natureza, mas as pessoas poderiam sim pedir numa ação dessa natureza, fazer um pedido para exclusão da conta, né? Sabe o que vai acontecer? O que é? Daqui a pouco o serviço com o Facebook e outros vai ter uma caixinha para te marcar lá. Ao falecer, gostaria que minha família acessasse, tivesse acesso ao meu perfil. Claro. E aí tu não marca. Deixa de ser um contrato, né? Tu marca a caixinha lá dizendo o que, que tu quer que aconteça. Daqui a pouco. Pode ser que sim, pode ser que daqui a sim. Pouco a gente chega a uma coisa nesses termos. Mas. E tem uma outra questão, né, que tu mesmo tinha levantado nas nossas notas do podcast, né? A questão da própria criptografia, né? Claro. Esse projeto de lei, né, isso funciona muito bem no que diz respeito a contas online. Né, a contas tipo Twitter, Facebook, Orkut, esse tipo de coisa, né? Porque tu tem... As informações estão de posse de uma empresa... E você precisa simplesmente do acesso que essa empresa pode conceder, né, essas informações. Agora, outra questão é as informações criptografadas, né? E é cada vez mais comum tu ter isso, né? Cada vez mais tem nos próprios sistemas operacionais o recurso já embutido de cifrar, por exemplo, todo o HD da máquina, né? Claro. E aí, né, se a pessoa tem algum dado sensível, alguma coisa parecida, se a pessoa não se preocupou. Até a gente está falando do projeto de lei no sentido de se a pessoa não quiser, né? E se a pessoa quiser, né? E aí, quiser que a família tenha acesso aos arquivos e tal, como é, por exemplo, o meu caso, né? Eu quero, né? Eu tenho meus computadores, tenho um monte de coisa cifrada, tenho, né, um monte de coisa protegida, e eu quero, na eventualidade de eu vier a falecer, que determinadas pessoas tenham acesso aos meus arquivos. Né? Sim. Então, a gente... E aí, sim, tu tem uma organização pessoal. Né? A gente tem que se preocupar com esse legado digital, sim. Né? Claro. Independente do projeto de lei, isso é uma coisa que eu estou falando mais, né, para cada um, né, em termos pessoais, cada um analisar essa situação. Porque a gente tem colaboradores, a gente tem pessoas com as quais a gente trabalha, a gente tem informações da família, vamos dizer, fotos e coisas do gênero, né? A gente não quer que simplesmente quando a gente venha a falecer, que simplesmente seja perdido, né? As pessoas percam acesso a isso e o acervo todo de fotos da família vai para o espaço, né? Então não tem mais. Não tem, tá lá o dado cifrado, não tem acesso nenhum. Nota que é uma questão pessoal, e aí já ultrapassa o próprio direito e a segurança, mas eu vou falar sobre isso mesmo assim. Claro que é uma questão pessoal, né? Tem algumas pessoas que pensam, se eu morrer, não importa, porque eu vou estar morto, não me importa. O que aconteça depois. Né? Algumas pessoas podem pensar desse jeito. Claro. Outras, por outro lado, podem pensar, não, eu tenho sim a preocupação de que os meus familiares ou as pessoas relacionadas ao meu trabalho possam continuar a vida mesmo que eu, né, independente da crença que ela tiver na questão da morte ou não. Uhum. Mas retornando pro direito e para as sim, eu acho um assunto bastante interessante. É uma relação do direito com a segurança, principalmente na questão da criptografia. Assim como tu destacou muito bem, as pessoas devem se preocupar com o seu legado digital e tomar medidas, né, seja informando para um amigo, para a esposa, para os familiares, a forma de abrir determinados arquivos criptografados, justamente para que coisas importantes não se percam. Não se perca, né? Eu acredito, por fim, que esse projeto de lei, ele não, na forma como está, ele não vai ser aprovado, principalmente pela questão da própria privacidade e intimidade. Eu acho que a questão é mais complexa e precisa ser tratada de um jeito diferente, né? Talvez, enfim, um assunto é difícil, mas teria que tratar, não é tão simples transmitir tudo para os herdeiros e acabou, não. Eu acredito que tenha que ter, sim, uma forma de regular isso, estabelecer obrigações para as pessoas, estabelecer talvez, estipular a possibilidade, sim, da pessoa estipular em contrário né? Uhum. Não quer que tenha acesso, uma posição pessoal pode ser que não quer que tenha acesso. Né? E quer que meu perfil fique lá o resto da vida, pronto. É? Pois é, por que não, né? Só, antes que eu me esqueça, para finalizar também, sem me estender demais, nós temos que pensar também em situações de bens digitais de alto valor, né? E um exemplo que eu uso nas minhas aulas e tal é o Twitter de pessoas famosas. Né? Eu vi uma entrevista do Rafinha Bastos, né? O humorista, aquele que foi considerado uma das pessoas mais influentes no Twitter. Ele diz que ganha muito dinheiro com o Twitter. O que ele faz? Como ele tem milhões de seguidores e é a pessoa mais influente do Twitter, ele vende tweets para as empresas. Então a empresa quer divulgar um produto ou um evento ou alguma coisa do gênero, ele pagaria para ele uma quantia, se não me engano, ele falou entre 5 e 10 mil reais por tweet, e ele faria essa, entre aspas, divulgação. Então, imagine o valor de uma conta dessas. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que de valor de contas, ou até mesmo, não vamos muito longe, nomes de domínio, né? A transferência de nomes de domínio também, que muitas vezes ficam em nome de pessoas físicas, né? Um nome de domínio, a gente sabe que pode há disputas milionárias por nomes de domínios, né? Uhum. Então essa questão também precisaria ser analisada, o tipo de informação. Até porque uma das contas que tu pode, que a gente tem que é online, né? É do Registro BR, no caso, que é a entidade responsável pelo registro de domínios aqui no Brasil. Sim. Então a pessoa, ela tem uma conta lá, os domínios estão no nome dessa conta, e ela transfere se quiser, né? E se ela tá. E se a pessoa veio a falecer, como é que fica? É um bem, né? Acaba aquele domínio sendo um bem. Eu tenho alguns domínios pessoais registrados, né? Esses domínios, se eu venho a falecer, é um bem que pertence aos meus herdeiros, né? Em tese. Claro. Eu imagino, né? Eu acho que tem que haver uma diferenciação entre o tipo de bem. Se é um bem unicamente patrimonial, né, como uma conta de Twitter ou um domínio, ou se tratam de bens relativos a bens não patrimoniais, relativos a direitos da personalidade, que envolvem intimidade e privacidade. Né? Uhum. Para finalizar, de verdade, eu já falei que eu ia finalizar três vezes, eu coloco um novo assunto. Né? Uhum. É um assunto que eu não estudo muito, eu faço esse meia-culpa, mas eu passei a me interessar mais recentemente. Então, nesse sentido, e na falta de bibliografia sobre o assunto, eu gostaria de deixar um livro aqui para leitura que fala sobre isso. É um livro em inglês, do Evan Carroll e do John Romano. O nome do livro é Your Digital Afterlife. When Facebook, Flickr and Twitter are your estate, what's your legacy? Então, até coloca no show notes, né? Sim, vou colocar no show notes a referência ali na Amazon. Ele custa $15 e no Kindle $9. Então... Sim, agora encerro de verdade. Não vou. Já falei que ia encerrar várias vezes e fico falando outras coisas. Então, bom, o assunto se encerra com essa indicação. Se encerra por aí. Bom, esses três assuntos aí, a gente pode vir a explorar eles no futuro. Esse do CineAve, com certeza a gente vai voltar a discutir ele. Tá? E aí eu pretendo trazer coisas mais técnicas mesmo, a respeito dos protocolos e tal, né? Relacionados ao CineAve. E, como sempre, havendo qualquer dúvida, crítica, sugestão de assuntos, né, dos nossos ouvintes, por favor, sinta-se à vontade para se comunicar conosco através do nosso Twitter, né, através dos nossos e-mails, que são encontrados nos sites, né, e deixem lá as suas sugestões de temas e assuntos que gostariam de verem sendo tratados no nosso podcast, tá? Guilherme, mais uma vez, muito bom de ter tido esse tempo para conversar e gravar o Segurança Legal. Né? Obrigado. Espero que a gente consiga chegar aí no número 100. Estamos agora no 10%, 10% da nossa primeira meta. Meta. Né? Mas vamos seguir gravando, vamos procurar manter, né, o nosso prazo de quinzenal de publicação. A gente não conseguiu manter nos últimos dois podcasts, né, por diversas situações aí profissionais, né, e tal, que nos chamam ao dever, né, mas nós queremos reafirmar o compromisso de mantermos esse podcast no ar e não simplesmente deixarmos que ele caia no esquecimento, no sentido de não darmos a devida atenção para ele. Então, qualquer sugestão que tiverem de assuntos, gostarem de ver algum assunto sendo tratado, ou eventualmente, se você tiver alguma pessoa que você gostaria de que nós entrevistássemos ou viéssemos a convidar para participar de um podcast para tratar de algum assunto específico, né, Guilherme? Sim, claro. Sinta-se à vontade, nos indique que nós eventualmente vamos entrar em contato e procurar convidar essas pessoas a participarem de um dos nossos podcasts, de uma das nossas gravações do Segurança Legal. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua audiência, né? E até o podcast Segurança Legal, episódio número 11. Até mais. Até a próxima.